não vou me iludir, não vou me contaminar com a palhaçada que essas porra gostam de cantar. Meus ouvidos são sensíveis a tanta merda. Idiotice, putaria, parceiro sem enxerga. Não seja ridículo, pare pra refletir. Não abra sua boca pra dizer que é MC. Não manche nossa sigla, sai dessa. A sigla MC é coisa séria, nada a ver com brega. Cês estão fudendo o Pernambuco com essas bostas. E há quem curte, e há quem gosta. É foda. Acéfalos, povo sem noção. Dono do Kama Sutra inventou a posição. Da Ram, cachorrinho? Sei não. Tristeza é ver criança imitando esse escusão. O cristão passa na rua indo pra igreja. Pornografia bem alto, pois ninguém respeita sua justiça em forma de frases. E vou lutar até o fim pra que isso acabe. Cadê a realidade onde você escondeu? Vocês não são MC, MC sou eu. Vocês são apenas palhaços idiotas. Tarado do caralho, cuzão, porra bosta. Estou apenas lutando pelo que é meu. Que é de direito, o hip hop não morreu. Que se foda, já era, cês perderam essa guerra. Fudeu, isso é meu, periferia, favela. Com uma frase famosa vou terminar. Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar. Eu passo informação, você é a pornografia. Por causa do seu som, só aumenta a pedofilia. Não tenho preconceito musical, mas tem falsos MCs por aí que se acha tá sobrando de mané. Bando de vagabó que não escreve letra construtiva, é só pornografia sem nenhum conteúdo. Sou bando de canalha e imundo. Chega, chega, chega de bobeira. Tudo isso que tu fala é só besteira. E o que mais me revolta é ver pelas ruas crianças de pouca idade cantando essas bostas, ralando a tcheca no chão. Nota 10, sensacionalismo nota 0 pra informação. E ainda diz que é MC, MC de verdade, fala da realidade do seu cotidiano. Vou me apresentando aqui, MDP. Quem está falando da vontade de rir quando você diz que é o príncipe do brega? Essa tua letra é bem pior que merda. Opa, me esqueci, essa letra não é sua. Você pegou dos caras aí da rua. Original é aquele que cria e não que copia. Sou getificados, sou periferia. É cada aberração que aparece dizendo que é MC. Sem citar nome, eu agrido com meu mic, que é o microfone, mas não é pra machucar. É só pra alertar que vocês não cantam nada, então pare de cantar, que meu ouvido não é pinico. Essa tua ideia é bem pior que lixo. Rap é som de verdade, ideia é gratificado e também sabotagem. Eu passo informação, você é pornografia. Por causa do teu som, só aumenta a pedofilia. Esses falsos MCs que vivem por aí cantando essas merdas querendo se exibir. Realidade da favela ninguém quer ouvir. Preferem essas porras que se dizem MC. Pedofilia, violência contra menores aumenta cada dia e nada fazem ver se pode. Posição da rã, posição da aranha. É tanta posição e esses putos nem se manca. Não pensar no futuro das nossas crianças que escutam essas letras com gesto obsceno e assim elas vão crescendo. Com isso na cabeça, você gosta de novinha? Vai tomar no cu, caralho. Mas na verdade mesmo isso é coisa de tarado. O sistema tá aí, apoiando esses forjados. Se fosse um cantor de rap já tava enjaulado. Discriminação de brega não, tenho nada contra. Existem bregas bem melhores com letras responsas. MC fulano, MC ciclano, aqui é o Pom Black, porra, que tá cantando. Sentiu a realidade da minha favela agora. MC de verdade, vem aqui que nós te mostra. Getificados é a sigla, a esse toca. Vida de MC é coisa séria, sai fora. Eu passo informação, você é a pornografia. Por causa do seu som, só aumenta a pedofilia. Meu país, cadê sua raiz? Aqui o povo que não luta é chamado de feliz. Segue a risca os padrões da burguesia, a mesma que assimila a dança com pornografia. Influencia minha sobrinha e sua tia na frente do espelho, imitando a coreografia, incentivando a brutal pedofilia. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o único que me guia. Se for pra ser feliz assim, serei maluco até o fim. E se uma guerra amanhã estourar, sei qual lado eu vou estar.